pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Conhecem na Torre de Tóquio, quando são misteriosamente transportadas para um outro mundo chamado Zephyr. Lá, elas são recebidas por Guru Clef, o guardião dos gurus, que lhes explica a razão de terem sido convocadas. Elas serão elevadas à condição de guerreiras mágicas, para poderem salvar a princesa Esmeralda do cativeiro e, consequentemente, seu mundo, que agora está sendo regido pelas forças maléficas e pelo caos. Episódio de hoje, Priscila, a guardiã das armas. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Então elas chegaram à Floresta do Silêncio. Há um movimento de resistência no vilarejo de Penumbra. Ascot, vá e tome conta disso. Sim, senhor. Caldina, você irá para o leste. Há problemas por lá. Verifique isso. Como quiser, senhor. Alcyon, agora você deve... Me deixe ir atrás das guerreiras mágicas. Elas entraram na Floresta do Silêncio. Não há mais necessidade de segui-las. Por favor, Zaga. Naquela floresta, a magia não funciona. Além disso, lá há inúmeras criaturas perigosas. Nós não teremos que levantar um dedo. A própria floresta se encarregará delas. Mas... Caso encerrado. Mas, mestre Zagar! Alcyon, você toma conta da região sul. Rafaga irá para a região norte. É só... Vamos encontrar Priscila? Não acho boa ideia. Não teremos opção além de prosseguir. Mas eu não vi nenhuma entrada por aqui. Se batermos na porta. Se não a porta, vamos bater onde? Na sua cabeça, é? Abriu. É, só se descobre quando se tenta. Ó, de casa! Tem alguém aí? Parece que não tem ninguém. Chega de ficar embaçando, vem. Vamos entrar. Tem certeza que devemos? A gente não deve ir invadindo assim a casa dos outros. Precisa pedir permissão. Tem alguém aí? descuido terem deixado isso destrancado. Não esquenta, vamos entrar. Olá! Alguém responda! Acho que tem gente ali. Olá, desculpe a intromissão, mas você é Priscila? O Guru Clef nos mandou aqui. Minha nossa, o que é isso? Agora te peguei, Mocona. Seu moleque sempre fazendo bagunça com os meus estudos. Vamos ver qual será o seu castigo, hein? Devo puxar suas orelhas para ver até onde elas conseguem esticar? Ou devo pendurá-lo de cabeça para baixo numa das janelas só para dar um exemplo? Lugar tão velho, imaginei que surgissem surpresas, mas nunca pensei que crianças travessas aparecessem. Crianças travessas? Não me importa, crianças ou não devem ser punidas. Que tal se eu amarrasse vocês com uma corda? Eu vou ter uma grande ideia. Vamos ver, ou então fizesse um grande cozido das três num enorme caldeirão. Então, seu nome é Mocona? Uma bagunça. Mas não fomos nós três que fizemos tudo isso. O único erro que cometemos foi entrar aqui, sem sua permissão. Se houver alguma punição, será só por causa disso. Você deve estar brincando. Eu não tenho culpa se a Abelhuda da Lucy resolveu bater nas paredes e o negócio decidiu abrir pra gente. Quem me dera voltar pra casa? Como? O que foi que você disse? Eu disse, quem me dera voltar pra casa. Não, antes disso. Eu disse que a Abelhuda da Lucy resolveu bater nas paredes e o negócio decidiu abrir pra gente. Nós sabíamos que era errado, mas ninguém apareceu. Impossível, ridículo. Estas crianças, não pode ser. Mas Mocona ficou tão entusiasmado. Vocês são as guerreiras mágicas? Isso mesmo, meu nome é Lucy. Eu sou Marine. E eu sou Anne. Guru Clef nos recebeu e nos mandou aqui para procurar Priscila. Por acaso você é Priscila? Cuidado! Priscila! Deixe-nos sair daqui! Não seja maluca! Abra a jaula! Thank you. Clef não avisou vocês? Esta é a Floresta do Silêncio. Magia não funciona por aqui. Então tá aí. Foi por isso que aquele pássaro que estava nos trazendo desapareceu, bem no exato momento em que nós chegamos aqui. Uruklef não teve tempo suficiente. Um discípulo de Zagar veio e o atacou. Vão para o oeste! Encontrarão Priscila na Floresta do Silêncio. Clef, você sabia que este dia chegaria. Foi por isso que deixou Mokona aqui comigo. Me acompanhe. Há algo que quero que vejam aqui dentro. Lucy, venha logo. Tá. Suas armas. Que bondade a sua! Simplesmente dar essas armas pra gente. Quando jogamos aqueles games de computador, não acontece assim. Mas não estou dando. Quer dizer que teremos que pagar? Bem que achei que isso seria bom demais pra ser verdade. Eu acho que devo ter deixado minha carteira na minha mochila. O pior é que eu não tenho dinheiro. Tudo que eu tenho é isto. Eu não quero dinheiro. Mas você disse que não seria de graça. Venham, podem escolher o que quiserem. Só não posso dar essas armas a vocês. Mas podem considerar como um empréstimo. Cada arma foi feita por uma pessoa em particular. Suas armas foram feitas especialmente para combinar com a habilidade de cada uma de vocês. Nossas armas? Especialmente para nós? Só para nós? Vamos lá, vamos escolhendo, meninas. Será muito perigoso se forem a lendária Fonte Eterna de mãos completamente vazias. Fonte Eterna? Foi o que eu disse. A minha missão é forjar uma arma diferente para cada uma de vocês e para seu próprio uso. De tal forma que, com cada uma delas, se tornarão verdadeiras guerreiras mágicas. Obrigada. Não me agradeçam ainda, pois terão que conseguir a matéria-prima. Matéria-prima? Como diz a lenda, vocês devem rumar para a Fonte Eterna. Lá devem obter um mineral chamado escudo. Desse mineral serão feitas as suas armas definitivas. Escudo? Em Zephyr, só as armas feitas desse mineral serão capazes de evoluir. Eu não entendi. Como assim evoluir? Armas forjadas desse metal serão capazes de evoluir de acordo com as habilidades e o poder mental de cada uma. Puxa, que arma legal! Desse jeito eu nem vou precisar de mais nada. Mas se o dono dela não se desenvolver, a arma também não dará resultado. Dependendo da pessoa, será mais fácil trocar por um míssil atômico, porque esperar que umas e outras melhorem sua atitude vai ser difícil, não acho? Por isso é que foram escolhidas para serem as guerreiras mágicas e salvar Zephyr. Vocês precisarão evoluir junto com as armas que serão feitas. E por que isso? Por quê? Porque essas armas forjadas com mineral escudo farão parte das chaves para ressuscitar os gênios. Gênios? Sem a força dos gênios, não haverá meio de vocês vencerem o poder de Zagar. O Guru Clef mencionou qualquer coisa, mas que história é essa, afinal? Só sei que são grandes e têm um imenso poder. Mas, como guerreiras mágicas, vocês, sem dúvida, saberão reconhecê-los quando chegar o tempo. Hã? Coisa incrível! Como é que essa coisa ainda pode estar viva se eu vi você detonando. Rápido! Peguem as suas armas antes que ele consiga derrubar esta porta. Certo! Mas é que há tantas armas que eu nem sei por onde começar. Assim não saberá mesmo. Fechem os olhos e concentrem-se. Ah! Vamos lá! Depois se junta de novo. Parece lama. Lama? Então vou fazer bolinho de lama com você! Onde eu posso encontrar água? Num lago. Existe um lago lá fora. Mostre pra mim! Vamos logo! Por aqui! Priscila, eu posso usar isto? Pode! Lucy! Arine! Amy! Chamem a atenção dele! O quê? É pra já! Ei, seu monstro asqueroso! Venha me pegar se puder! Venceu a criatura logo pelo seu ponto fraco. Tudo graças a Amy. Foi ela quem mencionou que a criatura parecia de lama. Ah, muito esperta. Ah, mas me desculpe. Eu acabei com uma toalha tão bonita. Você nos salvou a vida, querida. Uma atitude muito corajosa para alguém tão pequena. Quem vai ligar para uma simples toalha? Não se preocupem, suas armas ficarão guardadas nos acessórios que ficam em suas mãos. Quando precisarem delas, é só se concentrarem que elas aparecerão. Ah. Nossa, combatemos aquela criatura horrível. Como será que ela consegue dormir assim tão gostoso? Não faço ideia. Como o Guru Clef disse, esse será um grande desafio para todas nós. Provavelmente nós ainda vamos encontrar criaturas piores do que essa. Quer parar com isso? Você não tá vendo que eu tô cada vez mais nervosa? Nós vamos ficar bem enquanto a Lucy estiver conosco. Ah, você diz a senhorita certinha. Ela mesma em pessoa. Você não acha que ela foi incrível contra aquele monstro? Eu não sei não quanto a mim, mas ela eu sei. Ela eu sei que poderá se tornar uma guerreira mágica e poderá ajudar a salvar Zephyr. Ela é realmente muito capaz, né? Pelo menos pra alguém que só parece um bebezinho. É. Mokuna já conhece o caminho para a Eterna. Bom, e se precisarem de alguma coisa para essa viagem, Mokuna também possui. Ok. Vocês precisam conseguir o escudo e trazê-lo de volta. Com ele, forjarei grandes armas para cada uma de vocês. E quanto a isto aqui, eu pergunto, é... É de comer, não é mesmo? Certo. Então a gente se vê. Tchau. Tchau, tchau. Tenho tanta vontade de saber que cor tem o tal escudo. Por favor, faça com que a força da Princesa Esmeralda proteja essas três meninas. Por favor. 謎の美少年剣士フェリオ、絶対見てね。